Os personagens deste programa foram dublados muito mal. O show apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido por ninguém. Beleza, pessoal? Começando mais um podcast. E dessa vez, o assunto é espinhoso. É muito polêmico, temos muitas polêmicas aqui e vamos discutir elas com dois dos meus melhores amigos para o assunto. No caso, eles me pediram pessoalmente para que eu não falasse o nome deles de verdade. Então eu vou usar pseudônimos, porque os assuntos aqui tratados serão polêmicos, serão complicados e isso pode acarretar algum problema futuro para eles, se eles forem reconhecidos, enfim. Eu estou aqui... Primeiramente, do meu lado esquerdo, com Alexandro. Alexandro? Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa noite. E diretamente da Austrália, nosso correspondente internacional, Diogo Queirobão. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui. Pseudônimo muito, muito bem elaborado, eu diria. Muito obrigado. E vamos ver no que isso vai dar. Aqui na Austrália tá tudo certo. Show! Vamos começar então. Ó, pessoal, não é pra ficar em cima do muro, tá? As perguntas são só de sim ou não, então sem ficar em cima do muro de qualquer pergunta que vier, beleza? Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Sorvete de chocolate é ruim? E como é que funciona a dinâmica do jogo? Você não explicou direito. É sim ou não? Você fala a frase e a gente dá a opinião. É só um sim ou não? Só sim ou não. Não fala mais nada. Não, fala, explica por quê. Eu vou começar aqui, vai, vocês estão demorando muito. Eu vou começar. Cara, tem que liderar por exemplo, né? Vou liderar pelo exemplo. Sorvete de chocolate, ele é ruim. Sabe por quê? Porque toda vez que você compra um napolitano da Kibon, aquele sorvete de massa, sempre sobra o de chocolate completo. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Então eu não sei por que, caralhas, o pessoal gosta tanto de sorvete, acha que gosta de sorvete de chocolate se sempre sobra. Tá ligado? É back to differ, cara. Tem nada a ver, nunca sobra de chocolate. Não sei o que você tá falando. Eu acho que seja ruim pelo tipo de comida que é, por ser, sei lá, não saudável. Mas de gosto é bom. Se essa é a pergunta. Mas não faz bem. Então é uma comida ruim. Concordo com a frase. Eu não gosto da maioria de sorvete de chocolate. Você gosta de algum? Acho muito enjoativo. Então é não também, né? É. É, sim. Ou não? É sim ou não? Não, sim. Em cima do muro do Uruguai, né? É sim ou não. Eu tô confundindo. É ou não, entendeu? É ou não. Ah, não é bom, tá. E o Diego falou que é bom. Ô, Diego, eu acho que essa falei frase... Que é ruim, mas tá, vou falar duas vezes, então. É ruim, primeiro, porque não é uma saudável. E porque se for pra comer sorvete, tem sabores melhores que chocolate. Então não seria uma primeira opção. Tá, não, beleza, beleza. Mas eu tô achando que essa frase, ele tá falando, é ruim o gosto. Eu acho que ele tá se referindo ao gosto. Não, então é bom. Chocolate é bom. Beleza. Segunda pergunta... Tem que botar uva passa em tudo. Ah, nem fodendo. Ai, que pariu. Nem existiu uva passa, tá com fogo na uva passa. Se chega no Natal e tem uva passa dentro, na uva passa. Ninguém gosta dessa porra, quem que inventou essa merda? Quem que compra isso, velho? Cara, você conhece alguém que gosta de uva passa? Eu gosto de uva passa. Ah, você tá errado. Mas na uva passa até no arroz, Gustavo? Então, principalmente no arroz, cara. É porque você vai comer. Errado, então, é porque você vai comendo arroz, tá ligado? E, tipo, o arroz é meio ruim, tá ligado? É um gosto nada a ver. Um gosto plain. Porra, aí você... Então tem que o seu arroz, cara. Não. Não com uva passa. Não, mas se você. Tipo, às vezes você dá aquela mordidinha na uva passa ali no meio do arroz. E, cara, docinho, gostoso. Mano, não tem por que não. Eu gosto. Pelo amor de Deus, eu só ouço besteiras. Não consigo. Pizza com ketchup é bom. É um sacrilégio. Eu gosto muito. Mas não eu é acho ruim. Que em São Paulo, em geral, as pessoas não gostam de ketchup. Eu acho uma bosta pizza com ketchup. Cara, já tem molho de tomate, tá ligado? Por que você tacar mais ketchup? Não entendo. Mas você tá ouvindo de uma pessoa que põe ketchup até no arroz. Eu gosto muito. Olha só. E depois você reclama da uva passa. Mas eu não fico de comer pizza porque não tem ketchup. Mas eu sinto falta se não tiver azeite. Como é que é? Se não tiver azeite, você põe ketchup? Como é que põe? Não, assim. Não. Não me faz falta ketchup. E nem sempre que tem ketchup eu ponho ketchup. É, mas o azeite pra mim é essencial na pizza. Mas você bota azeite e ketchup se tiver? Se tiver, eu ponho os dois, isso existe sempre. Tem uma coisa que é pior que ketchup, que é abacaxi. É. Na pizza? Pizza com ketchup do que com abacaxi. Eu também, pô. Aqui já é zoeira. Aqui na Austrália, vende pra caralho. Sério? A Hawaiian Pizza aqui. É porque é lugar muito quente, né? Deve ser um sabor meio refrescante, assim. É, tropical, uma bosta. É. Eu não acho uma boa, não. Hot dog tem que ter purê. Não. Eu não gosto de purê no cachorro quente. Eu gosto da batata palha. Cara, pra mim, hot dog tem que ter purê. Cara, eu ponho dois. Eu ponho purê e ponho a batata palha e acho bom. Agora, tem que ter? Não tem que ter. Mas eu tive a opção, eu ponho. Boa parte das pessoas aqui acham que é meio que obrigatório. Eu não entendi, Diego. Tem que ter ou não tem que ter? Não precisa. Pra ser um hot dog, não precisa ter purê. Mas se tiver a opção de ter purê, eu coloco. Pra mim, é bom com purê. É melhor com purê. É um bom complemento, sim. Pra mim, é essencial, cara. Porque aqueles hot dog americanos são os pior que existe, velho. Não existe coisa pior que aquilo. Salsicha é boa. Hot dog americano só põe salsicha. É, mano. Só salsicha, só põe salsicha. Não é nada. Né? Mas quando eu faço um cachorro quente com uma salsicha da hora, mostardas. Mas agora se for comer uma mais ou menos, pelas mercados. Eu já falei, hein, mano. Depois da pandemia, o primeiro churrasco que eu fizer vai ser um churrasco só de linguiça. É só, cara, vai se chamar só amigo, é isso? Isso não, daí. Não. Não, e a galera não vai ter referência, mas vou te falar um negócio: churrasco só de linguiça tem tendência a não funcionar, né, cara? Já teve um evento aí em Peruíbe que conseguiu. Não, esse eu vou comprar umas linguiças da hora, tá ligado? Aquelas cuiabana, mano, queijo, com provolone. Mano, vai ser só com linguiça, velho. Se você comprar mais do que precisa, vai ter guerra no final. Vai ter linguiça. Não faça isso. Próximo. A bunda do pão de forma é ótima. E essa daqui eu vou marcar com certeza. Eu acho ótimo a bunda do pão de forma. Eu também. Eu concordo. A bunda do pão de forma? Eu gosto. Agora você me lembrou um amigo meu. A gente, quando ele ia comer pão francês, ele ficava caçando pão francês que não tinha as bundinhas, que é chato. Ele odiava o pão francês com a bundinha, sabe? Pão francês com bunda? É, porque tem pão francês que ele fica no meio da forma, ele é chato. Ele fica junto com outro pão francês e ele fica reto, assim. Os dois lados. Sei. Aí tem o que fica na ponta e tem uma bundinha, né? E meu amigo odiava essa bundinha. Então quando ele ia comer pão, ele ficava caçando na sacola o pão sem bunda. Mas essa é uma frescura foda. É. O cara tinha nojo de comer uma bundinha, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Troca de amigo. Aqui entra o meu pior, cara. Picles é ótimo. Cara, eu não consigo entender por que as pessoas botam picles nas coisas, cara. É uma merda. Não, quem fala isso é o cara que põe uva passa no arroz. É isso que me surpreende mais. Não, eu não ponho, mas eu poria, tá ligado? Eu gosto. Cara, sabe qual é o problema do picles? É porque se você bota ele ali, o gosto contamina a comida, tá ligado? Não adianta você tirar. É que nem, por exemplo, você pede um McDonald's. Se vier com picles, não adianta você tirar. Vai estar com gosto de picles. Só na mordida. O picles, que você sente ele fica impregnado. Não é que nem coentro, tá ligado? Puta, coentro é horrível. Pelo amor de Deus, coentro não. Coentro é aquele indiano, não é? Não, é curry. Coentro é uma ervazinha, assim. Mas eles usam também. É ruim. O pessoal que gosta de coentro soca na comida. Aí você vai comer, você só sente o gosto do coentro. Mas tem um gosto muito forte, tem até um cheiro meio forte e é ruim. Pior que é uma daquelas coisas que você adora ou você odeia. E tipo, puta que pariu. Se você não gosta e a galera que cozinhou, pois não tem como fugir, tá ligado? É muito forte. Essa próxima aqui é um negócio que você gosta ou você odeia. Café é ruim. Pra mim, café é horroroso. Não, eu tomo, mano, eu tomo mais de 1 litro de café por dia. Café pra mim é bom demais. Eu acho que não faz bem, mas eu gosto. É, não, eu tenho certeza que não faz bem. mas é, né? É droga. É droga mesmo, é droga mesmo. Não, é droga. Você faz o seu no filtro? Você faz o seu copo? O meu eu faço no trabalho, eu faço no filtro de papel. Tipo, eu tenho uma cafeteira com filtro de papel, faço quadro. E em casa tem aquela de fogão. A cafeteira italiana, eu uso a mesma. É bom. Aquela do carinha, né? É da Bialetti. É a mesma aqui. Cara, aqui em casa tem essa daí também. Por que você não toma café, cara? Que desperdício. Não, mas... Não, eu não tomo, mas o pessoal toma aqui. Bolo de cenoura é salada. Aqui, pra mim, não faz nem sentido isso. Bolo de cenoura é salada. Como? Quem não, cara. Porra é essa? Ah, entendi. É que, tipo, seria uma comida saudável que você tá comendo cenoura, é isso? É, mas vai, óleo pra um caralho. Vai, a cobertura é gorda, é açúcar. Açúcar? Que porra de salada é essa? Com chocolate em cima ainda. Para, não, né? Mas é gostoso. É bom, mas não é salada. Tá longe de ser saudável. Eu comi bem de salada, então. Coxinha se come pela bunda. Ah, pelo biquinho. Eu tô pelo biquinho. Você encontra um psicopata quando o cara começa com coxinha. Eu concordo plenamente. Mas o biquinho não é a bunda, não, né? Não. Não, a bunda é a parte do lado de baixo. Ah, tá. Não, nem fudeu. Come coxinha sempre. Quem que come coxinha pela bunda? Tipo, você vai morder, vai cair tudo. Tem gente que começa comendo. Cara, tem gente que faz isso e eles estão errados, basicamente. Exatamente. Quem não come a borda da pizza é mimado. Cara, não sei. Mimado, não sei. Às vezes sempre comi, às vezes é muita massa, né? É verdade. Eu não como, por exemplo, borda da pizza se for um rodízio, porque eu consigo comer mais. É. Eu quero mais recheio do que massa. Agora você já acabou ali a comida e tem a borda com a borda. É, exato. Mas tô com fome, eu tô gordo. Fala que é carboidrato puro, eu sou gordo. Tem isso também, né? Carboidrato pra caralho. Carne boa é mal passada. Puta, com certeza. Aí com certeza. 100%. Quase crua. Vocês falaram aí como identificar um psicopata, mano. Essa daqui é pra identificar mesmo. Frio é melhor que calor. E aí? Eu gosto mais de frio. Cara, eu sempre achei frio melhor, mas agora calor, como eu moro na praia, calor é melhor. É, você tá num lugar bom pra ter calor. É. Agora, aqui, pra mim, calor, se você não tá morando na praia, tipo, frio eu acho mais fácil de lidar, porque se tiver frio, você põe roupa e já era. Se tiver calor demais, que eu tiver condicionado, tá fudido. Se eu morasse onde o Gustavo morou, tipo, Gold Coast, eu falo, pô, pode fazer calor. Agora aqui em São Bernardo, tomando cu. Aqui em São Bernardo é uma bosta, só fico em casa. E outro dia eu quase desmaiei, 37 graus, trabalhando. O pessoal diz que quem gosta de calor é meio mau caráter, tá ligado? Por quê? Nossa, não, com base em quê? Eu ouvi num podcast. Ah, é que, por exemplo, tem gente que tipo, trabalha no ar-condicionado, e vai pra casa sem ar-condicionado, e vai no carro sem ar-condicionado. Aí o pessoal fala que é mau caráter por causa disso, assim. Gostar de calor, porque só quando é por um mau caráter, tem dinheiro. É. Aí eu que estavam discutindo esse dia de calor aqui. Tava uma discussão na internet bem grande isso aí. Caralho, o pessoal tá com tempo mesmo. Mas eu gosto de... Essa galera tá com muito tempo ali, mas é impressionante. Mas agora o próximo. Game of Thrones é chato. Eu não gostei da última temporada. Cara, eu acho que é chato. Eu só vi a última. Não é possível. Eu fiz o mesmo, eu só vi a última, só que depois eu fui assistir as outras. Eu não vi as primeiras, tava na última, todo mundo tava falando tudo, já tinha um monte de spoiler, eu vi só a última e não achei nada demais. Mas eu sabia a história do último sem assistir. Eu até sabia a história toda sem assistir e assisti a última. Aí depois eu fui assistir. Foi exatamente o que eu fiz. Tomar banho de manhã é muito melhor que tomar à noite. Aqui eu tô com uma dúvida, porque tipo, eu acho que é muito melhor, só que eu não tomo de manhã. Eu tomo. Eu não saio de casa sem tomar banho, cara, de manhã. Eu não consigo também, eu me sinto meio estranho tomando banho de manhã. Mas eu acho que é bom tomar de noite, senão não tá quente. Então, eu não consigo dormir sem tomar banho. Então, mas o fato de tomar banho de manhã não te impede de tomar outro banho antes de dormir. Eu tomo banho, eu tomo mais de banho por dia. Eu vou na academia de tarde ou de noite, e se eu for trabalhar de manhã, então eu tomo antes de sair. E depois toma e vai na academia. Porra, e a Amazônia, mano? E os rios? A Amazônia continua lá na Amazônia. Continua. A água que eu tomo aqui não é a mesma que sai do rio Amazônia, porque eu tô do outro lado do planeta, né? Na Austrália. É, Austrália, claro. Você tá na Austrália? Nova Zelândia, né? É Nova Zelândia, mas segundo o disfarce inventado pelo Gustavo... Eu só não entendi muito bem essa. Vocês falaram que é melhor de manhã? É melhor de manhã. Se eu prefiro, se eu tiver que escolher um, eu tomo de manhã. Eu acho que é de pessoa a pessoa, mas eu não consigo ficar sem tomar banho de manhã também. Ó, acordar cedo é melhor que acordar tarde. Puta, isso daqui com certeza, mano. O dia rende demais, mas se for um domingo chuvoso... Não, melhor, sim, é melhor, porque você tem um dia mais longo, mas eu não consigo. Eu prefiro abdicar de ter um dia longo e dormir mais, tá ligado? Aqui eu tô na dúvida, eu boto que você sim ou não? Não, pra mim não. Eu não. Se eu tivesse que escolher, eu sempre dormia até mais tarde, por isso. Eu não gosto, mas eu ponho sim nessa aí, que é melhor. Eu só acordo cedo quando eu preciso acordar cedo, cara. Ou é porque eu vou trabalhar de manhã... Ou porque, sei lá, vou surfar e a previsão tá boa de manhã, tem que ser de manhã, a maré tá certa de manhã, eu vou de manhã. Mas se eu não tiver um motivo pra acordar cedo, eu não vou acordar cedo. Água tem gosto, sim. Tem. A gente toma água mineral, a gente não toma água... É, a gente não toma destilada, porra. E varia muito de fonte. Eu achei. E também não vem com sumidia de água, né? Que nem o Lasca. Fica aí porque pariu. O Lasca é amigo nosso. E fala que a água não sei o que lá é a melhor do Brasil. Puta que pariu. Ah, eu conheço o Lasca. É, água é água, mano. Porra, tá, tem gosto muito diferente, mas não a ponto de você escolher marca. Ah, não. Pra mim. Mas qual que era a água que ele falava que era melhor? Era Perrier? Não, era Prata. A Perrier não é brasileira. Ah, Prata. A Prata é que vem de restaurante, aquela garrafinha pequena. É, ele falava que a água Prata era melhor do Brasil, mas Perrier deve ser melhor que Prata, só que não vem mais do Brasil. E as duas são caras pra caralho. Cara pra caralho. Não, a Prata não é tão cara. Ah, mas é cara. Pô, você pagar, sei lá, R$5 numa garrafinha pequena é caro, velho. É, eu prefiro comprar uns galões, né? Meter aqui no filtro. É, mas quanto custa, por exemplo, uma latinha de cerveja, tá ligado? Porra, mas teve trabalho na cerveja, né? Alguém teve que fermentar o bagulho na água, alguém só pegou e tacou na garrafa e vendeu pra você, velho. E quantos dias você vai tomar de água por dia? É. Vai tomar 3 litros de cerveja. Ô, oh, calma lá, depende de quem você tá falando. Já fizemos isso, não faço mais, mas ainda consigo. Se precisar. Ô, Gustavo, sabe quantos anos faz que eu não vou no churrasco? Pelo menos um. Então. Uns 3 anos que eu não vou no churrasco. Sério? Vou convidar pro meu churrasco de linguiça. Porque já fazia muito tempo que eu não ia antes da pandemia. Não, e tem, e tem também a cerveja que você tá me devendo fazer o teste cego lá, hein, Gustavo, lembra? Nossa, eu tava falando desse teste cego há 1000 anos. Não, mas agora ele perdeu uma aposta, porque ele nunca ganhou uma aposta. Eu perdi mais uma aposta. E essa ele vai ter que comprar. Eram 10, pelo menos 10 tipos diferentes pra gente tomar no teste cego. Caramba. Aí vai por ser que cerveja é samba. É samba, qualquer outra, a proibida. Kaiser. Vai vir todas essas merdas aí. Vai vir coisa que nem a cerveja, tá ligado? Vai vir. Ah, o Brasil não tem regra porque é cerveja. Botar umas águas oxigenadas, falou, a cerveja tá estranha. Cinema é ruim. Não, tá louco? Vamos pro cinema. Eu acho que não tem nem como botar isso daqui, cara. Como que cinema é ruim? Quem fala que cinema é ruim, cara? Pula essa porra. Isso não é polêmica. Ó, gatos são melhores que cachorros. Com certeza. Não. Eu gosto mais de cachorro. E ainda mais que eu sou alérgico ao gato. Não. Cachorro é melhor. Cara... Gato pode ser... Então, se você não pode ter cachorro em casa, apartamento, caralho e tal. Mas não é um cachorro. Nunca vai ser. Como pet, o cachorro... Eu gosto mais do gato porque ele é mais independente. Tá ligado? Você não precisa ficar então, pegando... Mas então, eu não tenho pet. Se ele... Você não quer... Não, sabe mas... Sabe que é uma pessoa ruim? Você gosta mais de gato. Eu também penso um pouco assim. É porque ele tem o carinho do cachorro, mas ele não tem a necessidade da dependência do cachorro, não, tá ligado? Não importa. Você prefere gato, você é uma pessoa ruim. Astrologia não influencia em nada. Astrologia ou astronomia? Astrologia. Astrologia. Não, astrologia. Jamais, é. Nunca. Não, nunca serão. Fez um negócio bom chamado Cavaleiros do Zodíaco. É verdade. Vou voltar atrás. Mas você tem que saber pelo menos o signo, porque muita mina vem com esses assuntos. Sim, tem que saber, cara. Tem que saber. Se você sabendo quando você nasceu, ela vai saber tem até... Tem que saber, tempo. Mas é só saber o signo também, porque... Qualquer coisa que você fala sobre qualquer signo vai servir pra qualquer pessoa. Então, exato. Conheça os meus signos. A partir daí você pode falar qualquer merda. Falando isso, qual que é o de vocês? O meu é peixe. O meu é leão. O meu é sagitário. Ah, por isso que você é assim. Ah, perfeccionista. Perfeccionista, ansioso. Eu não acredito em signo. Aí o cara fala, nossa, mas isso é tão leão. Não vai tomar no seu cu. Filme de herói, ó, filmes de heróis são um saco. Puta, são um saco. Eu vou pra assistir, mas eu não. Eu gostava bastante dos da Marvel até um ponto. Gostava do DC, aquele do Cavaleiro das Trevas e o Batman Begins. Ah, o Batman já piorou muito, né? Depois de então, os últimos meses da Marvel já foi uma bosta. Então... É que você tá pegando os melhores, né, mano? São filmes bons, assim, eu acho que são filmes bons pra ser no cinema, mas não pra você ficar discutindo teorias do roteiro que os caras ficam fazendo o dia inteiro, pelo amor de Deus. Natal é o pior feriado. Nossa, eu gosto muito de Natal. Se não for melhor, tá entre os melhores. Eu prefiro Natal e o Ano Novo, entre aspas, os dois juntos, do que um carnaval, por exemplo, do que qualquer outro. Eu prefiro de feriado, mano, sei lá, eu prefiro meu aniversário, prefiro mais do que Natal. Você sabe de feriado, Na minha escola, que eu estudei no São José. E eu nasci no dia de São José. Ah, pois é. É o único jeito que eu lembro o aniversário do Gustavo, by the way. Porque é dia, acho que é 19 de abril, alguma coisa assim. Aí eu falo, puta, dia 19 de março, caralho. Tá perto, inclusive, seu aniversário. É, falta 6 dias, caralho. É, e inclusive amanhã não é o aniversário do Girard? Não sei, eu não sei, cara. Eu não consigo lembrar o aniversário do Girard porque ele não nasceu no dia do santo do meu colégio. Então não sei, eu não faço a menor ideia. Eu tenho um amigo meu que sempre lembra os aniversários, o nome dele é Facebook. É Zuckerberg. Ó, áudio de WhatsApp é ótimo. É ótimo. Eu não gosto em geral, mas. Cara, não gosto também. Às vezes é meio prático, né? Às vezes eu tô dirigindo, sei lá. Mas eu evito ouvir e falar. Não existe mãe de pet. O quê? Mãe de pet? Não existe mãe de pet. É. Que é mãe? Eu acho uma pretensão. É que quando a pessoa tem, em vez de ter filho, tem um cachorro, um gato, e ela que é mãe, tá ligado? Eu acho isso uma pau no cozice, mas enfim, sei lá. Não sei. Prefiro não falar. Não, como que prefere não falar? É sim ou não? Não, eu não acho que seja mãe. Pode ser responsável, mas porra, não é que tem um filho. Na real, um pet, na minha opinião, é melhor ter um pet do que um filho, então. Não, pra mim é só turno de pet, mas é diferente as coisas. É, não é a mesma coisa. Ó, spoiler não tem nada demais. Cara. Eu dei um spoiler, cara. Eu dei um spoiler pro meu amigo, que era o filme favorito dele, eu dei sem querer, porque vazou um negócio de um filme e saiu um GIF. O cara me xingou durante meia hora sem parar, velho. Tomar no seu cu, arrombado, filho da puta. Isso é coisa de cuzão, de otário. Juro que se eu te ver, seu moleque, eu vou te dar um soco no teu saco, seu filho da puta. Enfiar o dedo no seu cu, chutar tua cara, babaca. Foi o melhor áudio de WhatsApp que eu já ouvi. Quem falou que áudio de WhatsApp não é bom, porra? Pode ser engraçado. Inclusive, Alessandro, é que vocês não assistem os podcasts que eu faço aqui. O último podcast que eu fiz com o Fábio e com o André, esse áudio foi mencionado. Mas como que a gente vai assistir, aliás, ouvir um podcast e você nem posta? Tá postado lá no canal, foi o último que eu postei. Ah, sabia. Que canal? É o outro canal? Não, nesse canal que eu tô agora. Nesse canal de agora. Gustavo de aulas? Não, o Gustavo VC. Não, de aula, lógico que não, né? O Gustavo VC é normal. Eu vou mandar pra você. Meu Deus do céu, isso é responsável se você fizer isso. Não, lógico que não. Mas depois dá uma olhada nesse podcast aí, ficou bem legal. É um podcast de spoiler com o André e com o Fábio. E nele, Alessandro, vai vendo. Na fila do cinema, o André tomou um spoiler. Na fila do cinema dos Vingadores, Ultimato, o André tomou um spoiler do final. O cara saiu do cinema e começou a gritar. Eu escrevi Gustavo VC no YouTube, apareceu um monte de Gustavo Lima com você. Também é o nome que o cara vai pôr, né? Aniversário não é tão legal assim. Ah, entendi. Miséria, né? Cara, o bom do aniversário é a celebração e não a data em si. Sim, o que não necessariamente é o mesmo dia. Curtir a presença. Aí eu botei bom. Não é tão legal assim, não. Você vai botar que sim ou não, Diego? É, eu acho legal, pô. Eu acho legal encontrar as pessoas que você gosta, sair pra tomar uma, pra conversar e tal. Mas não a data em si, mas a chance de sair com os amigos, tá ligado? Cara, eu gosto do meu porque é no dia de São José. Já falei isso hoje? Já, algumas vezes. Nem sei quem foi São José. Ô louco, cara. Ele deu o cobertor pro mendigo e ele morreu de frio por causa disso. Não. Foi o maior corno da história. Ele assumiu o filho que não era dele. É o marido da mãe de Jesus. O corno mais famoso da história. Você não sabe quem é, cara. Não, não é o Whindersson Nunes, o corno mais famoso da história? Não, mas o outro é reconhecido por bilhões de pessoas, não é nem milhões, é bilhões. É conhecido pela Igreja Católica. Que criou o filho que não era dele, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você não conhece. Sorte do Whindersson, né? O cara foi canonizado, velho, por ser o maior corno, manso. Mas enfim. Sopa é janta? Caralho, não. Depende da sopa. É bom como, sei lá, pra comer de noite, no frio e tal, mas não como janta. Porque tem que ser... Mano, eu como muito, tá não ligado? Não dá aquela satisfação, né? Você fica com... Aqui no Brasil, é que você não tá ligado, Diego, mas aqui no Brasil tem rodízio de sopa. Cara, no inverno tem bastante. Sei lá, eu não acho. Na frente da Sé, né? É verdade. Não, aqui no posto de futebol, claro. Eu só não acho que seja uma refeição, tá ligado? Eu acho que é bom comer, eu gosto de sopa, mas não como refeição. Não satisfaz. Inclusive, eu quero que chegue logo o inverno, porque ficar na pandemia em casa, no verão, é foda, velho. Mas aí tá tudo, tá tendo lockdown aí? Acho que tá todo mundo saindo, não, tá? Acho que tá na fase. Não, acho que não saiu pro mês. Eu sei que tá ruim. Eu tô falando que não tá ruim. Eu só na fase vermelha, que era mais alta. Aí inventaram a fase roxa. Agora ficou. Vermelho escuro. E tá. Aqui tá tudo de boa, mano. Aqui, porra, eu nem sei que é máscara. Não, aqui tá bem feio. Aqui. Já tô vacinado. Só tá podendo abrir supermercado e farmácia. Tem toque de recolher. É, tem que toque de recolher também. Mas isso é só de noite, né? Não é um lockdown. Não, meio-dia, toque de recolher, meio-dia, Diego. Não, tá zoando. Mas é. Tem que justificar. Só pode. Só, fechou tudo, tudo. Só pode abrir supermercado e farmácia. Meio que não resolve, né? Se tá aberto o resto do dia, sei lá. A única coisa que tá fechando é bar. É que os caras estão saindo. Você vai no centro de São Paulo, você vê milhares de pessoas tudo ali festejando. Não, aí, nego, o que que vai fazer? Vai parar de se aglomerar? Não, só vai no bar mais cedo. Tá ligado? Sai do trabalho e vai direto. É tipo, pessoal, a gente só tem esse tempo aqui pra ir pro bar, vamos todo mundo nessa hora. É, tipo, não resolve o problema. Não, é, pior era na Quara. A Quara tava ruim, eles inventaram de fazer só pode abrir mercado dia sim, dia não. Aí no dia sim ia todo mundo. Velho, fazer umas filas, né? Olha inteligência. Velho, quem foi idiota que teve essa ideia, velho? Que maravilha. Ó, feijão tem que vir por baixo. Ah, então, isso aí. Eu vou explicar, você sabe por que vai por baixo, sabe? Eu sei por quê. É por causa de marmita. Ah, é por causa de marmita? Não, pensei que era outra coisa. Por quê? Não, não. É que assim, por cima você aproveita bem mais, né? Que você pôr por cima, é lógico. Aí, só que quando você vai transportar marmita, você não pode pôr por cima. Ele vaza muito mais fácil. Então você põe primeiro o feijão, depois o arroz e você tampa a marmita. Aí, quando você transporta, é muito mais difícil de vazar o feijão. Ah, eu pensei que era por outra coisa. Aí, normalmente, quem gosta de pôr por baixo é quem acostumou com marmita. Ah. Mas é muito pior se pôr por baixo, você perde muito feijão de calda. Não, aí põe por cima e é isso aí. Mas não como tanto feijão, real. Então, né? Pão de alho é o melhor do churrasco. Meu churrasco, eu vou falar de novo, vai ter só linguiça e pão de alho. Eu acho que é uma parte essencial. Eu tô agora, adicionou. Eu lembrei do pão de alho. A carne é o principal. Cara, pra mim é carne, velho. Pra mim é carne também. Não é, bom. É a carne ou é a linguiça? Eu gosto de ter tudo. Eu gosto de ter carne, eu gosto de ter linguiça e gosto de ter pão de alho. Gosta de ter opções. Linguiça é carne também, Gus, mas eu gosto, se eu for pra escolher só um tipo de carne, eu pegaria carne de boi, não linguiça. Com certeza. Ah, tem muito churrasco aí que eu vi que o pão de alho é muito melhor que a carne. Cerveja é superestimada. Ah, às vezes eu acho que sim. Tem os caras aqui. Eu acho que também é meio superestimado, né? Eu acho que tipo. É que nem uma coisa que acho que a gente falava antes, tipo, a cerveja em si eu não acho bom. O que é bom é que, tipo, geralmente você toma cerveja pra estar com as outras pessoas, tá ligado? É mais a situação em que você tá tomando cerveja que é boa do que a cerveja em si. Sim. É um elemento social, assim. É. É. Se eu escolher uma bebida, cara, até essas bebidas de mina, esses drinks docinho, é muito mais gostoso que cerveja. Até você não consegue tomar muito. Whistle Horn? É, foi uma criação de... Nossa, que ano foi isso? 2012. Bacon não é tudo isso. Cara, bacon não é tudo isso, não. Bacon é muito superestimado e, inclusive, estraga alguns lanches. O pessoal bota muito, o pessoal gosta muito, acha que gosta muito de bacon. E às vezes isso é muito gorduroso, mas eu gosto de bacon. Bacon é tudo isso. É tudo isso? É. Eu como todos os dias da minha vida, no café da manhã. Vocês tomam um café da manhã em inglês, hein? Cara, o tradicional daqui da Nova Zelândia é uma bosta, porque seria o English breakfast, né? Vai, eles põem até feijão. É, cogumelo, né? Não. É horrível. Eu geralmente faço a hash brown, que é aquele meio que um hambúrguer de batata. Sabe, batata ralada, batata de hambúrguer. Eu faço o ovo, geralmente uns 5, 6 ovos. Bacon. Se tiver. E tomate. Tomate, eu faço tomate também. Se tiver mushroom, eu ponho também. E aquela linguiça? Tem que pôr um pouco de linguiça também. É, eu tiro o feijão, na real. Eu tiro só o feijão. Eles põem, eu não ponho. Eu ponho o bacon e deixo só o bacon, que já, tipo, já é carne de porco, tá ligado? Mas eles põem linguiça e tem que mais? E tem pão. O full English breakfast hoje em dia não vale a pena, porque é por causa da época industrial. O cara tinha uma refeição basicamente no dia, que tinha que ser de manhã, tinha que ser muito energético. Hoje em dia todo mundo é gordo. Então, mas eu como bastante todo dia, cara, porque senão eu não como caloria suficiente. Não, sim, mas você não faz o full, né? Os ingleses comem de manhã. Ah, não, eu tiro o feijão e o pão, que é basicamente o churrasco do Gustavo. Sim. TV aberto é tudo de bom. TV aberta é tudo de bom. Meu Deus do céu. Nem TV, eu nem acabo, eu assisto, imagina TV aberta. A última vez que eu assisti televisão aberta foi 2015, foi antes de vir pra Nova Zelândia, aqui eu nunca assisti, não. É, mas muita gente tá assistindo Big Brother hoje em dia, né? Eu acho elemento de tortura e ainda foi usado contra mim uma vez que eu tava no hospital, aí quando eu tava acordando na anestesia, tava passando um caldeirão do Hulk e eu tava angustiado que não conseguia mudar de canal porque não tinha energia pra mexer. Foi uma vez, eu acho que eu vi TV aberta. Olha só essa próxima aqui. Videogame não é legal. Mano, eu vou marcar isso daqui, cara. Eu não consigo mais jogar videogame. Ah, eu gosto muito. Eu não jogo também, cara. Eu não consigo mais jogar, cara. E eu tô com um monte de jogo aqui. Eu não jogo mais. A real é que depois que eu virei adulto, tipo, depois que eu mudei pra cá, na real, faço muito mais coisa, tipo, vida real, tá ligado? Ir pra praia, correr, fazer escalada, ir pra academia mesmo, ou qualquer coisa que eu não fazia antes. Churrasco de linguiça. Churrasco de linguiça eu não faço, não, cara. Não tem. Se bem que tem, desiste aqui, tem gente que faz, que é mais barato, mas. Coach nem a gente. O quê? Coach nem a gente. Coach? É que aqui coach é diferente, a denotação é daqueles que vende muito curso, sabe? De que autoajuda, essas coisas. Eu nunca lidei com nenhuma dessas pessoas, eu não sei, não tenho opinião. Você sabe Tony Robbins, essas coisas? Quem? Tony Robbins, aquele cara que tem a cabeça gigante. Cabeça gigante? Ah, não manjo nem não. A referência do Tony Robbins é a cabeça gigante, porra. Pô, você assistiu aquele filme Porque Sim? É Porque Sim? Ah, o do... Do... Jim Carrey? É. Qual que é? Não, é Sim Senhor, não é? Porque sim, um restaurante aqui. Mas Sim Senhor também é outro restaurante. Não, é tipo aqueles caras. No Brasil é isso. Mesversário não faz sentido. Cara, não faz sentido. Não, não mesmo. A pessoa faz muito isso quando é bebê, né? Quando é namorado, aí, tipo, tá... também, velho. É, não, é pior ainda. Fala com isso, né? Fala, meu Deus. Ah, é de namoro, meu Deus. É pior ainda. Aí não vai dar certo. Ah, tá. Tem uns namoros aí que a gente conhece, que comemora mêsversário e tá tudo certo, Alessandro. É alguém que é pai e mãe de cachorro? Não posso dizer. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. Será? Continue. Batman é o pior herói. Não. Não é não, cara. Tem o Homem Bumerangue, velho. Como verde, que o Batman cara. Vai ser o pior herói? Já era. Não, não tem o um Homem Bumerangue, mano. Não, o Homem Bumerangue é vilão, é, né? É vilão. É daquele filme ruim. Pior filme que eu já vi na vida. Ó, a próxima é sobre ela. A próxima é sobre ela. Esquadrão Suicida nem é tão ruim. Ele é muito bom. É ruim. É ruim. A única vez que eu dormi no cinema. É, então você não viu. Eu acho que eu dormi nele também, uma parte. Mas enfim, é muito grande, cara. E ficou uma bosta. E tipo, não tem uma história, amor. Foi um monte de cara jogado. Foi meio ruim. E o trailer foi um das maiores expectativas que teve. O trailer era bom, aí todo mundo falou, nossa, filme legal. Aí todo mundo foi ver e todo mundo jogou. E tem o Homem Bumerangue, mano. Esse cara. Que existe ainda? O Homem Bumerangue. Nossa, 2000... os vilões desse filme são os Você mais estereotipados possíveis, né? Tem uma mina que é japonesa e o nome dela é Katana. Sim. Ela tinha uma espada. Qual que é o nome do boomerang? Esse é Boomer. Super Boomer. O plot do filme é que eles vão juntar uns caras, caso o Super-Homem for do mal, eles vão matar o Super-Homem. O que o cara com o boomerang vai fazer com o Super-Homem? Não sei. Mano. Ah, cara. Quem sabe? Não sei. Futebol não tem graça. Negócio muito difícil. Não. Eu não deixo fazer uma coisa pra ver um jogo, tá ligado? Eu não assisto. Eu gosto de futebol. Mas futebol não tem graça, então, Diego? E eu sou ruim jogando também, então nem jogar, nem assistir. O Gustavo é o contrário de mim, ele prefere assistir, mas não jogo. É verdade. Eu gosto de jogar e assisto alguns jogos, quando eu jogo bom. Eu só assisto futebol na Copa e geralmente é decepção, então... Mas você tem que curtir a Copa como um evento, se for torcer pro Brasil, você tá fugindo. Cara, eu descobri como que eu acho da hora futebol, mano. É apostando, velho. Tem que apostar, velho. Ah, esse é um negócio. Você que é um cara muito bom em apostas, né? É exatamente a pessoa certa pra falar disso. É stake aí em jogo, né? Nem eu lembro, Gustavo. Aposta. Eu não ganhei ainda, porque eu tô apostando em longo prazo, entendeu? Ah, entendi. Você tá apostando. Você viu um jogador iraniano muito bom no sub-9, tá ligado? É quanto que você já perdeu? Não, eu já vai perdi. É igual o Magal. Veja bem, Diego. O Gustavo ganhou uma cachirola. Joguei o quê? Macaxirola. A macaxirola, é verdade. Puta, eu perdi a $20, mas eu ganhei a macaxirola. Que legal, hein, porque cara? Porque na Copa da Austrália, tipo, você podia apostar $20, aí você ganhava um cachecol do Brasil. Do Brasil não, é um cachecol da Austrália. E ganhava uma cachirola, tá ligado? Nossa, você teve que falar pra eles que você era amigo do Girard pra ganhar essa promoção? Ô Diego, eu tenho 4 cachecóis e 4 cachirolas. Pai, você caiu 4 vezes nesse golpe? Eu perdi todas as apostas que eu fiz na dólares. Eu apostava, eu chegava num ponto que tipo, eu apostava só pra receber o dinheiro de volta e ganhar minha cachirola e meu cachecol. E mesmo assim eu perdia. Eu apostei na Argélia contra a Alemanha. Eu apostei que a Alemanha ia ganhar o jogo. A Alemanha empatou. Na situação atual, cara, com esses $80, você comprava uma casa, né, no Brasil. Não, Diego, então, esse daí foi o que eu apostei pra ganhar a cachirola e o cachecol. Mas eu apostei muito mais do que isso. Você já usou algum dos dois? Pelo menos o cachecol, você usou. Ah, eu dei de presente uma vez. É por isso que eu prefiro o frio, então, pra poder usar seu cachecol. Exato. Entendi. Porque senão não tem justificativa. É cachirola, você vai usar em algum evento específico, um velório, tá ligado? Doce de leite é melhor que chocolate. Eu não acho. Ainda mais que eu sou intolerante lactose e doce de leite. Caralho, Santos, você tem muito problema. Você não gosta, você tem intolerante a gato? Mas a maioria das pessoas. Não, sério. Intolerante a gato, o cara sai ver um gato na rua e sai chutando. Caralho. Não, é tipo de espirrar. Então, não é alérgico, né? Não é intolerante. Sim. Intolerante à lactose e neozelandês também, isso entendi. Bom também. A última pergunta, antes da resolução do que deu a resposta aqui. Rap acústico é a pior coisa já criada pela humanidade. Ah, eu não sei o que é um rap acústico. Eu também não faço a menor ideia do que é um rap acústico, cara. Eu acho que rap acústico é tipo o Projota. Eu não sei o que é, mas eu acho difícil bater funk, se for um critério de música. Foi um pior. O cara falando lá que o único modo dele odiar mais o Bolsonaro é se ele fizer um poesia acústico. Cara, eu não consigo saber que é um rap acústico. Eu não tenho base pra responder essa pergunta. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Bom, vamos ver aqui o que que deu pra você, Alexandro. Como assim? Tem resultado? Tem resultado. O que que isso quer dizer? Você marcou 20 de 60 nessa lista. Você não pode ver o muro que já quer ficar em cima dele. Caralho, que aleatório. Quem consegue ver o muro já tá desesperado pra subir, que loucura. Quanto que eu marquei, Gus? Mas posso ser bem iguais, né? Pera aí, tô vendo aqui o meu. Ó o meu aqui, ó. Você marcou 31 de 60. Nessa lista. Se mamilos são polêmicos, é capaz que você tenha uns 3. Que aleatório. Cara, te falar um negócio, eu não tava em ordem alfabética, você errou aí, cara. D vem antes de G. É verdade, você falou que ia fazer em ordem alfabética. O cara não sabe nem. Nossa, é professor uma porra dessa. Não, eu guardei o Diego por último, porque o Diego é o seguinte: você marcou 16 de 60. Você pode ser uma pessoa muito chata ou muito interessante. Seus amigos precisam desempatar esse resultado. Não entendi. Ah, 16? Eu acho que você tá inventando, velho. Não foi só 16. Foi 16. Foi mesmo? Foi. As minhas respostas eram tão parecidas com a do Alexandre? Alexandre. É verdade, não é muito bom. Eu achava que era mais. É que o Alexandre. Ele botou 20, você botou 16. Ele passou. Eu ganhei minha bolsa no MIT aí. Eu acho que você tem que cadastrar o e-mail aqui, eu acho que eles vão enviar um código. Eu não tenho certeza. Mas por hoje ficamos por aqui com essas polêmicas do dia a dia. Muito obrigado, Diego. Opa, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diogo. E obrigado, Gustavo. Foi um prazer participar aí dessa conferência tão polêmica. Ou não? E saindo daqui, eu vou pesquisar o que é rap acústico. Fica a dúvida aí no ar. Ninguém sabe que porra é. Será que existe? Próximo programa, a discussão será. Não perca o próximo podcast sobre rap acústico e derivados. Então é isso, valeu, falou e até mais. Falou, abraço.